A mais romântica, minha preferida. Essa canção só pra você lembrar de quando a gente não queria nada. Transava na escada, no elevador com a câmera filmando. Lembra de quando você nem ligava? Qual foi a última vez que você fumou um baseado? Transou no banheiro sujo da boate. Última vez que você se libertou, voou. Qual fantasia você realizou? Bebeu, bebeu, depois vomitou. O que você fez pra realizar o seu sonho? O que você desejou dar pro seu futuro? Lembra de quando a gente queria o mundo? O mundo, oh. Essa canção só pra você lembrar de que vale viver se não temos o direito de errar. Quero a liberdade de ser quem eu sou, amar como eu amei o meu primeiro amor. Fiz essa canção só pra você lembrar. Atrás de você eu vou até o fim do mundo. Eu ainda quero tudo, tudo, tudo. Fiz essa canção só pra você lembrar. Atrás de você eu vou até o fim do mundo. Eu ainda quero tudo, tudo, tudo. Pra você lembrar de mim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Só pra você lembrar de mim.